pra poder falar de amor. Minha princesa, Arthur, da natureza, tudo por mais pura beleza. Já a luz de um grande prazer é irremediável. Açoitar o ar, Réveillon. O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quiçá um dia a fúria desse front virá lápida. O sonho até gerar o som, como querer Caetania. O que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quiçá um dia a fúria desse front vira lápida. O sonho até gerar o som, como querer Caetania. O que há de bom? Gerar o som, como querer Caetania. O que há de bom?